saudade, sempre com mais força. Novo Mineirão. Novo Mineirão. O trem digital da saudade. O trem digital da saudade. Bora que é o trem. Seu malvado coração não me ama. Me ama. E só é da boca pra fora. E você diz que me adora. E assim me engana. Me engana. Não quero mais viver assim. Pra que tentar me iludir? Diga que é verdade, que só por piedade você vive comigo. Oh, diga que é verdade, que só por piedade você vive comigo. É. Você jamais gostou de mim. Joquinha. Já perdi toda a esperança. Esse não perde uma do trem. Somos aqui hoje, Ciro de Trindade. E a gente vai comandando o som. Já me cansei de ser enganado. Diga a ele. Oh, diga que é verdade. Que só por piedade você vive comigo. Esse é o novo Mineirão. Da saudade. Ora, o sino de Trindade. Sim, tudo foi assim. Você olhou pra mim e me fez sentir o amor. Mineirão, Mineirão. Entrou em meu coração, zombou do meu amor e depois me deixou. Então, vem de bordo. Porque você me acostumou a gostar de você, pra depois me deixar jogado por aí, sentindo a falta dos carinhos seus. Agora sem rumo e afeto, sigo tão sozinho, gritando e chamando, meu bem, vem dizer, por que não me ensinou a esquecer você? Mineirão, o trem digital da saudade. Meu amigo Wagner do Boné, Trocomentiva de Benevite, obrigado pelo carinho. A gente tem uma consideração muito grande. Ele, o seu grande amor. Bora curtir que é o trem na área. E a saudade vai rolando. Sim, tudo foi assim. Você olhou pra mim. Mineira, Mineirão. E me fez sentir o amor. Entrou em meu coração. Zombou do meu amor. E depois me deixou. Então, porque você me acostumou a gostar de você, pra depois me deixar jogado por aí, sentindo a falta dos carinhos seus. Agora sem rumo e afeto, sigo tão sozinho, gritando e chamando, meu bem, vem dizer, por que não me ensinou a esquecer você? Alô, passageiros! Alô, passageiros, embarque agora em uma viagem com o trem digital da saudade. Entrou em meu coração, zombou do meu amor e depois me deixou. Rapaz, cadê os maluquinhos? Sim, tudo foi assim. Também toda a turma de Santa Bárbara está aqui com a gente curtindo o trem digital. Obrigado. Oh, oh, oh, hey. Mineirão, o trem digital da saudade. Quero te encontrar. A noite vai ser nossa. Com você quero ficar. Tenho tanta. Meu lugar. Hoje, meu amor, quero te encontrar. A noite vai ser nossa e com você quero ficar. Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar. Mineirão. Que ainda te amo e pra você quero voltar. É meu lugar. Deixa, vai. Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa eu beijar a tua boca. Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa eu beijar a tua boca. Os maluquinhos do trem estão na área, obrigado, olha. Passando pipirão, bora! Olha a saudade rolando em trilhagem hoje! Deixa, vai. Deixa, deixa, deixa eu beijar a tua boca. É o novo Mineirão. Deixa, deixa, deixa, deixa eu beijar a tua boca. Dá-lhe, meu Mineirão. E a Jane, estou aqui curtindo o som do Mineirão. Obrigado, maninho. Vem, amor. E o quê? Volte, por favor, meu bem. Aí, de boy, tá no circuito. Eu estou com saudade de você. Ela tá falou, né? Há tanto tempo sem te ver. Estou sofrendo. Volte, querida, depressa. Preciso te ver. Mineirão. Joga aí no chalão, Julião. Gente, dá moral pra quem dá moral pra gente. Obrigado, Wagner. Ele e o seu grande amor. Só aquela água, Wagner. Duvido. Acende uma luz na casa do cego. Dá-lhe, meu Mineirão. Você se foi. Thank you. saudade. O que fazer sem você? Estou sofrendo. Volte, querida, depressa, preciso te ver. O que fazer sem você? Estou sofrendo. Volte, querida, depressa, preciso de você. No sino de Trindade, a gente vai tocando. Olha, eu preciso lhe dizer que o quê? E eu gosto muito de você. DJ Paulinho Boy. Quando a seu lado eu me encontro, vejo mais sentido em meu viver. Olha a saudade, encontrei. Por mais que eu queira, não posso esconder o grande amor que sinto por você. Amor, eu preciso te encontrar. Letrecista, bicho. Pra dar as mãos e juntos. Pensa no cara bonito, né, doido? Bora, beijo. Já nem sei mais de mim. Acabou minha alegria. Olha, meu amor, eu preciso de ter comigo a sua companhia. Agenda do Trem Digital, próximo sábado. A gente vai até Jutaí, lá em Gogosa. Já no domingo a gente dá um chega até o quilômetro 13, lá em Bujaru. Vamos nessa. Por mais que eu queira, não posso esconder o grande amor que sinto. DJ Paulinho Boy. Você. Amor, eu preciso lhe encontrar. Obrigado, Wagner! Pra dar as mãos e você, como sempre, marcando presença aqui no trem. A gente dá valor nesse cara. Ele é a primeira dama. Já nem sei mais de mim. Também o Rai Saudade de Santa Isabel do Pará, tá com a gente. Obrigado, Rai. Eu preciso de ter comigo a tua companhia. Olha, meu amor, eu preciso de ter comigo a tua companhia. Mineirão, simplesmente enlouquecendo numa grande viagem nos tempos. Paulinho Boy. Olha a saudade, o trem do sino de Trindade. O lugar inteiro eu sou, tão triste, livre e sonhador. Na bateia do sonho eu vou concentrando mil fagulhas de amor. Azul é teu olhar, que prende o meu coração, batendo a tristeza pra longe e perto, acumulando ilusão. Por onde passo sempre um amor, me jogo na sumi, causando grande dor. Magoado, volto ao baixão, eu digo não, não, não, não, yeah, yeah. Sigo baixão então, meu barranco da ilusão. No friso dessa vida, talvez tenha algo para o coração. Meu ouro é você, pepita do meu coração. Misturo

Mineirão. Pense, não me abandone. Olha quem tá na área. Bailarina Gambão chegando junto. Sem enlouquecer. Bora, Mineirão. Eu não vivo sem você, pois eu sei que vou sofrer. DJ Paulinho Boy. Sem você não existo. Sou pobre sonhador, sem carinho e sem amor. Gente, bora pro trem. Viver até o fim. Ah, minha vida, você não pode imaginar o quanto eu te amo. Nada existe sem você. Você é minha vida. Você é o que eu mais quero. Te amo. Mineirão. Mineirão. Mineirão. Mineirão. Sem você eu não existo. Sou pobre sonhador, sem carinho e sem amor. Por Deus, outra vez te peço. Largue tudo e vem pra mim, pra viver até o fim. O novo Mineirão está aqui. Está aqui. Muito mais moderno. Só pra você. Se você quer partir, pode ir embora. Eu não vou chorar, não vou te dar mas esta alegria. Eita, com Wagner Viagem. Te ver chorar. Ele dá valor. Na tua partida. Bora, Wagner! O pior já sofri. Te amei, não fui amado. Malfadado amor. Respeitei os teus sonhos, mas os meus se perderam. O que restou do que dei? Infelizmente você destruiu. E o quê? A ingratidão pede afeição. Como você me perdeu? Fiz do teu amor o nosso amor. Infelizmente não deu. Você não quis me realizar e preferiu me abandonar. Tudo acabado. Sonhos desfeitos, tudo acabado. Sonhos desfeitos. Próximo sábado a gente dá um chega até a vila de Jutaí e Concórdia. Domingo, próximo domingo, a gente vai fazer a onda lá no quilômetro 13 de Bujaru. Fatado amor. Respeitei os teus sonhos. Ô Joquinha, vê se não perde uma do trem. O que resta... Desde ontem com a gente, olha. Infelizmente você. Alô, Joquinha! A ingratidão perde afeição. Como você me perdeu? Fiz do teu amor o nosso amor. Infelizmente não deu. Você não quis me realizar e preferiu me abandonar. Tudo acabado. E os sonhos? Sonhos desfeitos. Tudo acabado. Sonhos desfeitos. Tudo acabado. Estou sozinho, estou vivendo sonho de ilusão. Parti sorrindo, tentando te esquecer, mas seu amor não me sai do coração. E os bares? Os bares são meus refúgios, as minhas mágoas eu vejo afogar. Esta distância que tanto maltrata, eu sinto a falta da vontade de chorar. Corre tempo, vai mais veloz que o vento, leva o meu pensamento aonde eu deixei. Distância que eu te encontrei, ah, ah, ah, ah. Foi na distância que eu te encontrei. Domingo Beto CDs, lá do Jaderlândia. Aqui com a gente também, irmãozinho, camarada. Acabando o nosso escarvão aí dos CDs ao vivo. Obrigado, maninho. Alô, Beto! Vai mais veloz que o vento. Onde, Beto? Leva o meu pensamento aonde eu deixei. Diga pra ela. Diga pra ela que o tempo não importa, que espere a minha DJ volta. Paulinho Boy. Estou vivendo intensamente, ultimamente, cada segundo da minha vida. Estou vivendo, estou me dando, estou aprendendo, estou ensinando. E eu estou amando. De que adianta ter um coração e não viver toda emoção? Quero dormir, quero acordar. Chega a saudade, mano. Quero viver. Quando Wagner viaja, só pra te amar. Ah, ele fala assim, Paulinho Boy. Eu estou amando essa mulher. Fala. Eu estou amando. Eu estou amando. Mineirão. A gente já vai abraçando todos que chegam juntinho pra curtir o som do Mineirão. Hoje no Sino da Vila Trindade. Muito obrigado pelo carinho. Um abração no Paulinho Boy. Ultimamente, cada segundo da minha vida, estou vivendo, estou me dando, estou aprendendo, estou ensinando. E o Wagner? Eu estou amando. Eu estou amando. De que adianta ter um coração e não viver toda emoção? Um abraço também à diretoria aí do Vasco, lá de Burajá. Aqui com a gente, obrigado pelo carinho, tá bom? Quero viver só pra te amar. Toda a comitiva de Burajá, aqui viajando no trem. Bora que a saudade rola aqui, ó. Eu estou amando. Eu estou amando. Eu estou amando.

Diz, meu bem, onde foi que errei? Diz, se fiz algo errado, diz. Como é que é? Eu quero te fazer feliz. Volta correndo pra mim outra vez. Cara, eu não mereço. Eu não mereço castigo. Não me peça pra ser teu amigo. Eu não mereço castigo. Viver sem você. Quero agradecer com muito carinho também, parceiro Dão e toda a comitiva de Santo Isabel. Está curtindo o nosso digital, Mineiro. Obrigado, tá, gente? Viajando na saudade. A tua volta é incerta, mas deixarei a porta aberta. E quando eu não consigo viver sem você, eu não consigo. É o novo Mineirão. E quando você voltar, eu vou me dividir contigo. Viver sem você, eu não consigo. Viver sem você. Eita, Joaquim! Eu não consigo. Esse dá valor da magra. Saudade é bom demais com DJ Paulinho Boy. Olha a saudade! Ai, como eu te amo. Ai, como eu te quero. Ai, como eu te chamo. Ai, ai, como eu te espero. Lá, passageiros da saudade. O trem digital da saudade. eu te ligo com tanta saudade. Telefone toca e você não atende. Eu tô quase louco pra te dizer o que sinto. Eu tô te amando, meu bem, eu não minto. Pra curtir a saudade. Eu sei que você nunca vai esquecer. Os lindos momentos, só eu e você. Você jurava não me esquecer. Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração. Me deixa chorando sozinho em vão. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar. Meus amigos da capital do interior, meu grande abraço aqui, fala o Papudinho. Olha pessoal, eu já tô com a minha garrafa de cachaça do lado, você dançando no salão e daqui pra frente é todo mundo ligado nessa montagem Pai d'Égua do Roberto Vilar. Eu tenho dois amores, você me explica, galera. Me beija, minha filha, como é que fica? Se três é muito, um é pouco, dois é demais. Um, dois, três, vai! Agora sou você. Vale, Wagner! Você é camarada! Agora eu sei. Ele é só a primeira dama. Obrigado, olha. Angílio Mineirão tá no circuito. Ele o Jabileu. Se eu lhe dei, se eu lhe dei todo meu coração a você. Se eu lhe dei sobre o brilho da lua, quero te namorar. Quero te ver lua cheia, minha sereia, minha sereia. A praia está tão deserta e as ondas já rolam, já molha meu rosto, minha sereia, minha sereia. É clima tropical, Mineirão. É vento tropical, tem foto. Aqui é trem digital. Estou vivendo. Tem muita gente que não bebe. Tem gente que não bebe. Roberto Vila, sou um profissional papudinho, de carteira na mão. O garçom, mais uma cerveja, eu quero afogar essa paixão. Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou. Aonde andará você, amor? Sou caminhoneiro. gosto tanto de encontrar. Você é tudo que eu queria. Você me dá paz, me traz alegria. Oba! Você é tudo que eu sempre sonhei. Ficar do meu lado sempre desejei. Você é tudo que eu queria. Você me dá paz, me traz alegria. Você é tudo que eu sempre sonhei. Ficar do meu lado sempre. Meus amigos da capital do interior, sou eu de volta aqui dentro dessa montagem. Tá pai d'égua essa montagem, tá? Então vá pra lá, vá pegar a sua dama, que eu já peguei a minha aqui, tá tudo pai d'égua. Eu sou tarde da montagem. Vai seguindo, vai seguindo. DJ Paulinho Boy. Eu não acredito não que você esqueceu de mim. Não, nunca, cara. Nunca pude imaginar o fim do nosso amor. E eu gostava tanto assim, você gostava muito mais de mim. E agora? Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não. E ela? Ela virou minha cabeça, mexeu com meu coração. Me deixou apaixonado, tô bobo, tô caidão. Marcelo Rai, a comitiva de São Isabel, obrigado pelo carinho. Só mais uma vez, carinhosamente, meu grande amigo Wagner do Boné. O cara que, com certeza, a gente tem um carinho enorme na Paraíba de Mineirão. Ele é a primeira dama. Acompanhando o Fontejo, mais uma vez, obrigado, Wagner. O homem do Boné. Joga aí no estelão, Jubileu. A logo do Wagner. Eita, Mineirão! Ei, amor, onde tu estás? Pega o telefone, liga pra mim. Manda uma carta, uma foto, passa telegrama. Não faz eu sofrer assim. Ei, amor, onde tu estás? Pega o telefone, liga pra mim. Manda uma carta, uma foto, passa telegrama, não faz eu sofrer assim. Pego meu violão, boto no meu carro e vou pro interior. Alô, beijo! A estrada tá tão deserta, uma coisa certa, vou pro meu amor. Cadê ele? Cadê o lindo? A lua ficou bonita, tá me esperando pra me cantar. Simone, olha. Simone, tô com saudade, quero te olhar, quero te beijar. Simone, tô com saudade, quero te olhar, quero te beijar. Simone, tô com saudade, quero te olhar, quero te beijar. DJ Paulinho Boy, o DJ que mais cresce no mundo da saudade. Aceite e respeite. Trem digital da saudade. A evolução continua. Marcelo Martins, o seu grande amor. Obrigado, Maninho. Mineirão Lucido de Trindade. Hoje acordei pensando em você e quero que saiba essa noite eu vou te ter em fim. Eu quero dançar, quero me entregar de corpo inteiro até o zóia. E com o sonido eu vou viajar, é a força jovem que vai me envolver, sim. Enquanto esse brega é o fruto sensual, é mais um fenômeno que faz você delirar. Qualidade na seleção, DJ Wellington e a multidão, com a raça povo de Valdecães. Te ver dançando aumenta minha paixão. Essa batida é muita emoção, contagiando o meu coração. Vem dançar breve. Parabéns, Mineirão! Nessa noite especial, show do trem digital. Sonho, fruto sensual. Eu quero te ver sorrindo, abraçar teu corpo lindo, jota som levando as... É o som do trem! Essa povo vai contagiar essa Mineirão. Essa povo é demais, é jota som, é jota som. Vem dançar ao som do seu jota som, DJ Wellington vai comandar. Vem dançar com jota som e com o fruto sensual. Ao som do seu J-Som, DJ Wellington vai comandar. Vem dançar com J-Som e com o fruto sensual. Fruto sensual. Vem dançar. na área, rapaz. Quem é vivo sempre aparece. Meu amigo Léo Diamante deu. E hoje com o Alexandre de perto, o Tri Digital da Saudade. Obrigado. Obrigado, Léo. Ele e toda a comitiva. Mineirão. Saudade. Então venha me beijar, eu e você, o Mineirão. A noite está demais. Bora lá, ô! Tchau, de Deus, então, comitiva. Hoje, conhecendo o Trem Digital. Então venha me beijar. Do outro lado, o parceiro Wagner do Boné. E achou a primeira dama. Obrigado, Wagner. É pra se apaixonar cada vez mais. Valéria. Mineirão. Já é. Sempre imaginei nossa canção em uma noite de luar. Ter você comigo agarradinho, me pedindo pra te beijar. Curtindo esse som das marcantes, eu vou amar. Bora, Trim. Mineirão está tocando a nossa canção, eu sorrindo a te olhar. E eu DJ Paulinho Boy fazendo a festa, com DJ Ricardo Saudade. Me abraça forte e me diz que não é um sonho. Eu e você, o Mineirão. A noite está demais. O trem da saudade toca as marcantes. Então vem. DJ Paulinho Boy, bota pra frente, meu DJ! Novo Mineirão! Esse é o novo Mineirão, o trem digital da saudade!